Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas, que a força da paz possa ser colhida como fruto dessa hora da misericórdia. Nós que acabamos de rezar o terço, que os frutos desse terço da misericórdia, quem ligou aqui na rádio, 0 operadora 41 3221 6070, que rezou o terço ao vivo comigo, quem continua ligando, deixando as suas intenções, colham paz. Você percebe que a semana inteira eu estou falando de paz, e é verdade. Como está faltando paz na família, paz na sociedade, paz entre as pessoas, paz no mundo, gente, paz no mundo, paz entre patrões e empregados, paz entre as classes sociais. Não é só ausência de conflito, eu falo que paz é fruto da justiça, claro, se não há paz é porque não tem justiça. Então que isso aconteça. Bíblia aberta, cartilha de oração. Vem me iluminar, Senhor, nesse dia dos santos inocentes. E o texto de hoje, Mateus 2, 13 a 18. Mateus 2, 13 a 18. Sempre quis ouvir tua voz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da partida dos magos, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eu chamei do Egito meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos arredores todos os meninos de 2 anos para baixo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Creio que com a proclamação do texto de Mateus, você já entendeu por que os santos inocentes. Que coragem de Herodes, né? Que coragem de mandar matar criança, tirando do colo, amamentando, de 2 anos para baixo. Mas, meus irmãos, não vamos nos assustar tanto. Não vamos muito longe. Quantas crianças não estão sendo molestadas? Quantas crianças não estão chorando de fome? Quantas crianças neste momento não estão sendo sugadas em clínicas pro aborto? Quantas crianças não estão sendo indesejadas? O massacre continua. Apenas Herodes tomou outros nomes. Jesus misericordioso. Jesus menino, que não tinha nada, gente. O que poderia um menino ameaçar Herodes? Herodes tinha palácio. Jesus, uma estrebaria. Herodes tinha um exército. Jesus, Maria e José. Herodes tinha todos os serviçais. Jesus, apenas animais. É esse disparate que continua hoje. A mesma história, só que na vida real. Mesmo se a paz custar a vir, tínhamos que lutar pela paz. Quando nós somos levados essa semana da virada, meus irmãos, por que não fazermos diferente? Por quê? Por que agirmos ainda como Herodes? Quando a gente escuta um texto do Evangelho como esse, não sei você, mas eu fico revoltado. Mas quando eu penso que a mesma coisa está acontecendo hoje, quando você pensa nas crianças indefesas, nos fetos que estão sendo esquartejados nos úteros das mães, conduzirá com suas mãos. Tem algo errado. Sei que um dia a humanidade entenderá. Eu também acho que um dia entenderá, mas não sei quando. Não precisa de homens de guerra. Precisamos de paz na terra, de mais amor no coração. A vida não merece ser jogada ao chão. Que venha a tua luz sobre os povos e as nações. É, que venha a tua luz. Iluminar a mente dos homens para se verem iguais. Precisamos de tua luz, torna o mundo mais humano, Jesus. Mais humano. Conduze-nos no rumo da paz, no rumo da paz. Conduze-nos no rumo da paz. O mundo precisa de paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a água, a roupa dos enfermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na Hora da Misericórdia, traga mais um ouvinte.